saiba que a morte não é o fim. Embora muitos pensem assim, em Cristo eu tenho a certeza, eu tenho sim, pois revelou isso a mim. A vida não termina assim. É muito linda pra ter um fim. Hoje é uma semente, hoje sim, logo será uma flor no jardim do Senhor. Só que você nunca soube entender e se lamenta, e sua alma entristece e se esquece que vai renascer. Não temerei da morte um instante. O sol vai brilhar e nos braços de Cristo vou brotar. Há uma coisa dentro de você que é eterno, jamais vai morrer. Existe um espírito, um viver, algo além do que o homem possa crer, algo que foge à imaginação. Só tendo Cristo no coração, se pode compreender, entender todo o mistério de uma vida eterna. Só que você nunca soube entender e se lamenta, e sua alma entristece e se esquece que vai renascer. Braços de Cristo vou brotar.